É, confirmando o vento para o passageiro? Confirmo, 170 graus com 17 nós. 7 graus. Táxi K3897 PAB 1253, 4 horas e 3, Lanterna Galeão. 153, Galeão, qual a autonomia? 4 horas e 3 minutos. 4 e 3, privado táxi via. Só confirmando o 38 na sua, tem isso? Afirmativo. Privado táxi via Juliette Alfa, até o ponto de piscina, vai no ponto de espera, estou indo no 8 nesse momento. Autorizado, via Juliette Alfa, na ponte de espera, 1862. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, bom voo. Para o táxi, voo 601, autonomia 3 horas e 59, alterna com Minas, POB 169. Copiado, 169, 3589, Campinas, autorizado táxi, signo Herbalotan, via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torno no 8, desse palmo 12. Juliette Alfa, segue o Arbois, até o ponto de espera, 1862, boa. Boa. Visual, senhorita. Sente. Passaredo 2224, solo 17, livre à direita, ao livre a 1219. Livre, após 219, 2224, obrigado. Gol no 273, o vento de 170 graus, 16 nós. Tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, gol no 273. Passarinho do 2224, boa. Prossiga táxi via táxi Alfa Juliette, remota 14. Via Alfa Juliette, está remotando 4224 na sua escuta. O TAM 8002 vai cruzar 150 para 360. Gente, TAM 8002. Salvador, boa tarde, TAM 3897, ponte espera pronto. 3897, boa tarde, ali mantém na 10. Ali mantém na 10, 3897. TAM 8002, chame centro Recife. Em 1288, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. 1288, 260, tá 8002. E o gol 1273 reporta bando de pássaros sobre a cabeceira. Ok, gente, grato pela informação no 273, seu solo aos 20. Livre à direita, ao livrar 1219. 129, obrigado. 1273. 1273, boa noite, pronto para cópia. Na verdade, ligou, não se escuta, 1273. Negócio que tá tão rápido que pouso já com autorização, né? Prossiga táxi via táxi Alfa, reporte para ingresso na parte principal. Via Alfa, reporta a ingresso na principal, obrigado, 273. Cara. Salvador, no 601, no ponto de espera da 10. 601, no após a rolagem do Airbus Atan, ali mantém na 10. Ali mantém na 10, no 601. ...03, acione identificação desta via chegada à mare para 2000 pés, QNH 10 no meia. ...2897, decolou os 2-1 com controle 1-935. 1935, bom trabalho, senhorita. Bom voo. Obrigado. Controle Salvador, cordial. Boa tarde, Altan. 3897 está cruzando 1700, solicita direto Leda. Boa tarde, Altan. 3897, contato radar, suba para nível 340, autorizado. Proit Leda. Ok, autorizado Leda, 3897 para o 340. Linha 01, no vento 170 graus 15 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem. Decolou 24, controle 935. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, voo no 601, decolou no 10. 601, boa tarde, contato radar. Suba para nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. 360, ao cruzar 2000 pés, por Odileda, 1601. Controle, Deltan 3897. É 3897 o controle. Poderia coordenar com o centro, por gentileza, o nível 320 e, se possível, pro Adilde? A gente aguarde, o TAN 3897. Aguardando, muito obrigado. Controle Salvador, gol no 601, desvio esquerda, 40 graus, devido à formação. Tente autorizado, gol no 601, após desvios pro Edileda. Após desvio pro Edileda, gol no 601. Bom dia, 897 autorizado, nível 320 e pro Eudes. Muito obrigado, 320 e Eudes. 3603 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Salvador. Muito boa noite, gol 1940, Cente da Bravo para Copa. 1940, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Fandão, Leda, voa direto, posição Bidev e após Tapolisk 50. Controle 19-35, código transponder 5532. Quando meio 01. Autorizado Guarulhos no 360. Operando a 10, primeira curva direta, direita, saída da El, depois Leda, depois Bidev, após Upperwhisk 50. Controle 11935, transponder 5532. Correto nesta próxima metáxi. Reportará 1940. 3897, chame centro, Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 1288-1260, muito obrigado, até a próxima. Até. Número 01, chame Centro Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288-260, boa. Boa. Localizador, T3603. T3603, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 286, Altan 3602, obrigado. Salvador, TAN 3603, ILS X-Ray, TAN 10. 3603, continue a aproximação, também quando visual na, com aeródromo. Já está visual, TAN 3603. Copiado, tem livre pouso na 10, informa o vento de 180 graus, 17 nós. Repouso na 10, TAN 3603. Solo Salvador, boa noite, é o Trip 5241, Ciente da Bravo. Trip 5241, Tropa 4. Prossiga, 5241. Autorizado com fins, nível 340. Decola pista 1-0, curva direita, saída dial, tosdel, lenda, voa direto com o bridge e após o pouso 1-6. Frequência do controle 119.35, código transponder 5537. 5241 da Trips está autorizada até com fins, 340, upper Zulu 1-6. Vai decolar da 1-0, curva direita, saída dial, voa lenda, lenda, voa bridge. 5537 é o transponder, controle em 119.35. Estacionamento correto neste estacionamento táxi. Chamará para acionamento e push nessa o 5241 da Trip, obrigado. Fala. Salvador, boa noite, bom 776, informação Bravo. Boa noite, Gol no 776, senhor, identificação, deixa eu ver a chegada Mari para 2 mil pés, QNH 10116. Com 1016, desce via chegada Mari, Uno, até 2 mil pés, no 776. TAN 3603, fala 69, livre à direita, ao livrar 1219. Livrar 1219, obrigado, até já. Solo Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3603, livrou no 5. TAN 3603, uma boa noite, prossiga táxi via táxi Alfa e Juliette, o gate é o 07. Via Alfa e Juliette para o 07, TAN 3603. Positivo. controle com 776, solicita para o DITAP e prevista a formação. Autorizado, Gono 776. Obrigado.